tempo no fundo do poço. Só Deus sabe do meu sufoco, o que eu penei pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco, não fiz besteira, foi por pouco. Me reinventei sem você. Só que apaixonado não pensa, amar por dois é doença, é sofrer dobrado, desgosto ao quadrado, não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender, e justo agora que esqueci você, cedendo esse papo de saudade sua, nem continua. Teve tanto tempo pra me procurar, minha vez de te ignorar. Sabe o que cê faz com essa saudade sua? Me continua. Teve tanto tempo pra se arrepender, e justo agora que esqueci você, cedendo esse papo de saudade sua. Me continua. Teve tanto tempo pra me procurar, chegou minha vez de te ignorar. Apaixonado não pensa.